Controle Salvador, o Azul 4131 cruzando 1400 pés. Azul 4131, contato radar, saída da EOS, submantenha nível de voo 360. Sente em ascensão para o 360, Azul 4131. Liga Black Serra, decolada 01, chama o controle no 0018. Boa, é o Kilo Quebec Serra, solicita voar voo direto 2500. Confirme, Kilo Quebec Serra. Se autorizado, voa voo em São Paulo 2500 pés. Kilo Quebec Serra, ciente, autorizado. Quebec Serra, obrigado. Do 4462, estação de identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 070. Complete a final, chame torre 11895. 1895, muito grato, uma boa tarde, Xande. Vento 160.099. Salvador, muito boa tarde, até 3154. Então 3154, continue a aproximação, repasse e baixar através. Caraca. Papai Zulu Juliette Serra, decolado 05, chama agora o controle 120.8. 208, muito grato, Serra. Papá Zulu Juliette Serra. Mantém condições visuais no corredor Axé, reposta no farol da barra, a 1.000 pés. Bota. Minha 314, desça para 4.000 pés, ajuste no 018. Check adicional, F7, 8, 6, 4, 7, 8. Web 585605, livre, chame táxi. Pará. Estabilizar no localizador. Na minha 314, copiou? Acima, acima, vai reportar estabilizado, descendo para 2000. Sim, que eu chamo na minha 314. Obrigado. Salvador, uma boa tarde, Santos, 3154, livrou. 3154, taxi a via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, na 3154. Azul 4131, chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. 1251, 13325, Azul 4131. Paulo, pode confirmar a posição prevista? Está na 3154. É o 09. Azul 4462, desça para 4000 pés, ajusta no 018. 1018, descendo para 4000, azul 4462. Assim que o banho da web liberar a passagem, o senhor prossegue via Juliette para o 09. Papatango, Romeu, Hotel Oscar, sua identificação? Papatango, Romeu, Hotel Oscar, contato radar 68 milhas do VR de Salvador, autorizado chegada a Bonfim, foi direto pelo reporte pronto para descida. Juliette Sierra, confirma onde irá fazer o sobrevoo? Zulu Juliette Sierra, frequência livre para a coordenação. Chame 6314. Estabilizado. Chame torre 11895. Ou chame 6314. 1895, obrigado. 6321, informa esse mar de calças fora. Zero, ok, não temos o plano ainda, mas assim chegaremos a pagar a cópia para Brasília, preparei a arbó elefa. Tá bom, galera. Para o táxi do FJ-8-6, com 1-0-6 a bordo, 2h40, máximo alternativo. Prossegue via Pátio Indy Alfa, até o ponto de saída, condução a torre, 1-8, decimal 9-5. Indy Alfa, ponto de saída, 1-0-1-8-9-5, FJ-8-9-6. Salvador, boa tarde, novamente, Lúcia, né, 6331, na remota 12, informação é a Tango, copia São Paulo, Congonhas, disponível? Curva, à direita, proa 150, limite magnética 070 de Simbra. Direita 150, limite 070 de Simbra, mais velho. Zona 5026, Cotejo. Cruzado São Paulo 360, decolando a 10, a primeira é a direita, da Elmeda Brice, interceptando Zulu 16, subindo na escuta, depois vai ser o Flatran Routing, subindo na escuta do controle de Salvador 208. Transponder ficou 5026, obrigado. Ouvi meu transponder? 5026. Correto, quando pronto, são em posicionamento na área remota. Autorizado o sinal ILS X-Way, reporte estabilizar no localizador. 2018, NS X-Ray da 10 chamará no status de Loé, estabilizado do 4462. Zero, via Pesulo 17, decola da pista 10, com curva direita, saída é Arboa Elefa. O controle opera em 1208, aciona 5041 no cotejo. Autorizado para Brasília, nível de voo 320, decola da pista 10, curva direita na Arboa Elefa. Intercepta o Pesulo 17. Controle de saída 1208, 5041 na nossa transponder. Está no vídeo de número 2. Correto, quando pronto, chame para o seu acionamento no 02. Quando pronto, chame para o seu acionamento, acionamento, né, 32. Solo Salvador, boa tarde, Oceaner 6327, Sintão Smart. Autorização para Ielts. Oceaner 6314, no solo 14, libere direita, solo 12, no decimal 9. Autorizado Ilhéus pela Golf 677, nível 240, saída da Arel após Deda e Deda Ilhéus. Transponder 5030, controle 1208, acho que é 6327, portão 1. Chamará. Portugal 021, Scock Identity, Send Flex Level 060, Clear Bomb Arrival. Azul 4462. Azul 4462, chame Torre 11895. 11895, chama Torre Azul 4462, uma boa tarde. Boa. Torre Salvador, Azul 4462, LS X-Ray da 10, 7 milhas fora, estabilizado. Azul 4462, tráfego avistado, continua a aproximação, reporte fechado travado. Reportar abaixado travado, continua a aproximação, azul 4462. Chegando ao 350, objeto 5856. Mike Bravo Uniforme, desça para 2000 pés, ajuste no 018, reporte estabilizado no localizador. 2000, reportar estabilizado no loco, Mike Bravo Uniforme. Autorização, Brabjet 5856. Aguarde o Web 5856. Obrigado. Prossiga, Romeu Ação Bravo. Tá, voo 4462. Azul 4462, autorizado pouso na pista 10, vento 160 graus, 0 nas longe. Autorizado pouso na 10, azul 4462. Web 5856, suba restrito para o nível de voo 330. 330. Acertando o localizador, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, chame torre 1-1895. Do Quebec, Sierra, descida externo, frequência livre. 2 milhas para o externo, localizador. Boa tarde, Mike Bravo Uniforme, continue a aproximação, reporte o chat travado. Para baixar se a vara, intenção de pouso 1-7. Mike Bravo Uniforme 100, chame para mudança de regra. Azul 4462 no solo 19, libere direita, solo 121-19. 1219, azul 4462. Solo azul 4462, devrando a eco. Solo 4462, Alfa, reportante da Juliette, 4462. Para mudança de regra, pouso 1-7, Mike Bravo Uniforme. Através da Igreja do Bonfim. Final do 1-7, Mike Bravo Uniforme. Gente, aguardo para transferência web 5856. Alterna 1-2-5-4-5. 1-2-5-1-2-5-4-5, FJ 58-56. 80 graus, 119. Pouso 117, Mike Bravo de fora. Não desça para 2000 pés, ajuste 10018, autorizado final ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2000, 10018, reportará estabilizado no LOC 5491. Bravo Whisky no solo 23, confirme parte de estacionamento, é o 5. Mike Bravo, uniforme libera esquerda. Quando estacionar, frequência livre. Romeu até o Oscar, cadeça para o nível de voo 080. Mike Eco Delta, boa tarde, prossiga. Passando Doma estabilizada no localizador 5491. Trip 5491, complete a final, chame Torre 11895. Torre 11895. Hotel Oscar, desça para nível de voo 060. Descendo para o 060, Hotel Oscar. Salvador, boa tarde, Ocean Air 6331. Ocean Air 6331, pronto para acionamento na remota 2. Ocean Air 6331, livre acionamento, chamando o motor. Livre acionamento do STEC, vai chamar o táxi do 6331. Salve Salvador, Ocean Air 6327, Marupuxa, acionamento, portador 1 com transporte de alvo. Quebec, ele prossegue. Ocean Air 6327, portão 01 no Marupuxa, acionamento com transporte de alvo. Ocean Air 6327, Marupuxa. Gente, na guarda. Afirmativo, já iniciando. Sim. Falou, muito boa tarde, outra vez, 5627. Esse 5627, aeroporto, aprovado nível 1, logo 0, aprova da pista 1, 0, desce a saída pouca, transição cruz, para a esquerda, 5-0, 5-0, transponder 1, 2, 0, 2, 4, 2. Ô, motor do 35627, poderia coordenar 130, por gentileza? 5627, faz coordenação 130, reforçar a autorização anterior. Ok. Chuanoi, 10 em Portugal, 021 na Colio Estados. Gente, eu faço reforço, número 2 na sequência, Bronx e Lipke. Dan 3217, ação de indicação, chegada a Bonf, desça do nível de voo 060. Autorizado direto ao destino, reporte visual com destino. Papatango, Índia, Mike Alpha, prossiga. CP5627, aeroporto no nível 130, aprovado, via 2677. Na forma da pista 10, PC a saída fonte, para a esquerda, transponder 5-0-2-6-3, transponder 1-2-0-8-3. Ok, autorizado no 30, Aracaju, da colada 10, Conde, é a nossa saída com curva esquerda, PC7 da Golf 677. O transponder 0263, o controle de saída 208, 35627. 35627, contato mais forte, chame pronto. Chamará. 5491, no solo 31, libere direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 121, 9 graus.